CYK-507, onda média, faixa 200 metros, 1.010 kHz. Sociedade Rádio Difusora de Lençóis Paulista. Estúdios localizados na rua Pedro Natalio Lorenzetti, 172, centro, Lençóis Paulista, São Paulo. Rádio Difusora, o primeiro amor da cidade. Enquanto você toma o seu café, a Difusora toca as melhores músicas no Café Violão e Viola, com Carlos Cigan. Agora sim, 7:03, hora certa pra você. É um caminhão gostoso demais, não fui lá no terreiro, mas daqui a pouco vou dar uma olhada. Vou tocar duas fora pra vocês agora. Uma lá pro Zé Dito, lá do grupo, né, Zé? Um abraço, bom dia, obrigado pela ligação, pela participação aqui na programação. Tá bom, Zé? Zé Dito do grupo pediu uma foto do Léo quando souber. Eu sou lá do Sem Fada de 1982. Só é antiga, eu toco mesmo. Todo mundo gostando, tem que falar no filho da praia, tirando o leite da praia, tá com o Flavinho no corpo, escutando a Difusora da Estreia, até as vacas que vai cair no mental do corpo. Agora igual abraço pra vocês aí. Tem a vaca é braba de manhã, vai mais velho, viu? Pensa aí, domingo, rádio, lá no barco, escuta aí, olha a luta do Difusora da Estreia, aí fica mansinho. Aí pode chegar na mesa da vaca. Cerveja mais gelada da cidade. Um supermercado completo para você, com rosteria e almoço todos os dias. Atendendo ao novo decreto, respeitando todas as normas de higiene sanitária, o Top Serve Supermercado comunica que está aberto todos os dias até às 21h. Se preferir, ligue 3436-1818 e entregamos sua compra na comodidade de sua casa. Top Serve Supermercado, Avenida Padre Salúcio, em Lençóis.